cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. Há dias, a propósito da conversa que temos aqui com o Rogério Charras, dizíamos que ele tinha, que era dos poucos na Boa Nova que tinha feito o pleno, ou seja, todos os discos tinham aqui sido destacados. Mal sabíamos nós que dentro de dias estaríamos com mais alguém que fazia o pleno, por mérito, naturalmente. Estamos a falar de Luísa Sobral. Já aqui anunciámos há dias que seria ela que ia estar connosco nesta semana, no Cá se fazem, cá se tocam, e a propósito do álbum Rosa, que já está aí para venda. Portanto, está quentinho, saiu agora do forno. E, como nos habituámos, naturalmente, quando falamos as pessoas, gostamos muito de falar com elas. E a Luísa tem essa paciência para connosco. Está sempre disponível para falar um pouco sobre si e, claro, daquilo que vem fazendo. Batemos uma vez mais ao ferrolho e cá a temos, ainda que seja via telefone, porque a distância a isso obriga. E também é preciso ver que a Luísa cada vez mais foi juntando a fazeres próprios da maternidade, uma vez que hoje tem dois filhos para cuidar em casa, mas também é uma mulher cada vez mais frenética. Escreve para outros autores e outros cantores. Enfim, todos vós têm acompanhado, muito por via também do que aconteceu no Festival da Canção e por via de terem ganho justamente com o seu irmão o Festival da Canção e o Eurovisão também. A verdade é que cada vez tem tido mais solicitações. Pelo menos é assim que imagino e também vejo, pelas fichas técnicas e dos discos que nos aparecem, as coisas escritas pela Luísa Sobral. Pronto, antes de mais, Luísa, bem-vinda uma vez aqui à Serra da Estrela. Hoje chove copiosamente, mas ainda assim temos muito gosto em recebê-la. Está assim, então, muito bem tudo. Pronto, então. Olha, agora está a chover. Imagine-se, enfim, eu da janela consigo ter a imagem da Serra da Estrela em frente, ainda é hoje nublado, mas imagine-se então aqui ao pé de nós, à lareira. Por acaso tem que ir, por acaso é uma das coisas que eu gostava de fazer agora depois do Natal, era ir à Serra da Estrela com o meu filho para lhe mostrar a neve. Muito bem. Quer dizer, quando houver neve, não é? Não, neste momento não há, neste momento não temos neve. Pronto, mas seguramente esperar, está para fevereiro. Então, quando houver, a nossa convidada, gostaríamos muito de estar consigo quando se deslocasse aqui a Oliveira do Hospital, eventualmente depois subir um bocadinho mais via Ceia, chegar à Serra da Estrela. Teremos muito gosto em que, enfim, nos presenteie com a sua visita. Pois bem, Luísa, dizia eu que fazemos o pleno porque é o quinto disco. A verdade é que este último tempo tem sido de imensas solicitações e das quais todas elas saiu com um ótimo desempenho. Dá-lhes parabéns por aquilo que foi feito juntamente com o seu irmão a nível do Festival da Canção e, claro, venha a terminar agora neste momento, porque é aquilo que está a sair do forno, como há pouco dissemos, este álbum Rosa. É assim, e quando é que sobra tempo para si, digo eu, tendo em conta tanta solicitação e este encanto que tem de escrever letras tão bonitas para outros cantores? Eu normalmente o que faço é, eu tenho períodos em que escrevo para outras pessoas e depois de repente paro mesmo e tenho um período em que escrevo só para mim. Não consigo misturar os dois períodos, porque depois é confuso, não sei o que é que fica para mim e o que é que fica para outros. Por isso, por exemplo, agora estou outra vez num período em que estou a escrever para outros, porque já acabei o meu disco, não é? Por isso vou fazendo assim é o mais fácil. E este disco, ao que sabemos e que também já fomos lendo, foi todo feito, escrito ao longo da sua gravidez. Aliás, já também assim foi em termos de gravação. Dizem as boas línguas que a própria Luísa entende que até a sua voz teve alguma transformação durante esse período. Sim, eu fiquei com nódulos nas cordas vocais, na verdade. Da gravidez acontece, acho eu, e foi, é o que me dizem. E pronto, isso acabou por condicionar um bocadinho a minha escrita, mas foi muito interessante. Acabei de explorar outros sítios da minha voz e da minha composição, não conhecia, por isso no início não achei muito interessante a ideia, fiquei um bocado triste, mas depois acabei por perceber que às vezes os filhos são assim, tipo, as coisas parecem difíceis, mas depois tornam a nossa vida melhor. Vais receber o melhor presente. Que o saibas estimar e querê-lo para sempre. Que o saibas cuidar, tudo ensinar. Que o saibas amar. Vais receber o melhor amigo que vai partilhar a vida toda contigo. Os irmãos mais velhos são os heróis do batalhão da nova geração. E no meu colo novo sempre haverá espaço para dois. Que o colo de uma mãe aumenta quando chega alguém. Por mais que ainda não entendas, posso prometer que este é o melhor presente que irás receber. Vão discutir, não vais ter paciência. Vais exigir a tua independência, tudo isso é normal. Fica sempre igual, não te vou mentir. Ah, ah, ah, ah. Vão discutir quem tem o comando, o lugar do carro, quem toma banho primeiro. Mas uma coisa eu sei, não vai haver ninguém que te conheça tão bem. E no meu colo sempre haverá espaço para dois. Que o colo de uma mãe aumenta quando chega alguém. Por mais que ainda não entendas, posso prometer que este é o melhor presente, que este é o melhor presente, que este é o melhor presente que irás receber. Este é um disco, desta vez, com a produção de um autor catalão, Raul Fernandes Miró, e que, enfim, já conhecíamos o trabalho, no momento da Silva Pérez Cruz. E a pergunta que vem, gravado cá em Portugal, no Atlantic Studios, em Oeiras, no Atlantic Blue, a pergunta que eu faço, porquê a escolha do Raul Fernandes? Qual foi o objetivo que foi quando foi à procura deste elemento para este novo álbum? Eu, cada disco que faço, tenho uma ideia em mente daquilo, do som que quero e do que é que aquele disco significa para mim, não é? E este disco eu queria muito uma coisa muito vazia, tipo com muito espaço, onde a palavra era mais importante, onde queria muito que as pessoas ouvissem cada palavra que eu estava a cantar, cada parte da história, porque são tudo histórias, não é? E então eu queria que as pessoas ouvissem cada coisa que eu dizia e que isso fosse o mais importante. E o Raul, nas coisas que eu conheço que ele produziu, tem esse cunho. Ele é muito bom a trabalhar com cantores, tem muito essa... Eu digo sempre que ele é muito bom a trabalhar o silêncio. E para mim era exatamente o que eu queria neste disco. E pronto, foi realmente uma escolha muito acertada, porque desde que começámos a trabalhar, que houve logo uma simbiose muito grande e foi muito fácil trabalhar com ele e para além de ter sido fácil, tirei muitas coisas boas disso, além do disco, não é? Mas aprendi muito com ele e foi muito bonito trabalhar com ele. Se eu fosse tua e tu fosses meu, o mundo inteiro iria. Dentro do mas tema perpetuidade de amar sem ser inteiro. Mas eu sou tão tua e tu não és meu, e o mundo inteiro não irá ver o verdadeiro amor acontecer. O próprio som surado deste disco, para quem já tem a oportunidade de ouvir, e agora os nossos ouvintes a acompanhar a nossa conversa vão ouvindo parte deste álbum e estão a ouvi-lo toda a semana aqui na Boa Nova. É um disco, parece-me, mais ligado aos sopros e à própria percussão, é mais clássica. Esse cunho foi a própria Luísa que já levava, portanto, quando pensou, ou foi a própria Lapor que a produção trouxe? Foi, é assim, eu sabia que queria que fosse um disco só de guitarra, e depois eu, na minha ideia inicial, tinha pensado em cordas. E depois até foi o Raul que me disse: porquê que vamos fazer cordas? Faz-se sempre cordas. Vamos, porquê que eu para este disco até ouço mais sopros? E disse, sopros mais clássicos, até pensei mais nisso. E eu disse, isto tem toda a razão, vai ficar super bonito. Nem tinha eu pensado nisso. É para isso que serve o produtor, é para pensar nas coisas que nós não pensamos. E então, pronto, fiquei logo super entusiasmada com a ideia. E realmente, agora que ouço, que toco com eles e tudo, é sempre maravilhoso. E acho que vai trazer muito à música. Assim que nasce amanhã e me acorda bem devagar, vejo se decidiste voltar. E a desilusão faz de mim derrotista. Balanço na corda da vida como um equilibrista. Não sei se ir sem ti. Não sei se já só com sopro canto, até que chegue ao fim. E há um vazio no peito, um não saber ser por direito. E algo que sem se ver faz-me um ser imperfeito. Não sei se então vamos recuar, então, porque seria justo que não falámos na altura, e estamos a falar na oportunidade após o Festival da Eurovisão. E vamos falar do Amar por Dois. Magnífica letra, enfim, todas as virtudes já são conhecidas e sebejamente gabadas, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Mas, entretanto, passou um ano e passámos por um novo festival da Eurovisão. Onde, enfim, buscando aquele termo, seu irmão, do Fireworks, ora, a verdade é que este ano parece que voltámos ao mesmo. De algum modo, enfim. Não, mas era. Enfim, a nossa intenção não é mudar o mundo, não é? Mas de algum modo não sente algum vazio? Criou uma expectativa de que algo mudasse e de repente parece... Eu não. Não, meu irmão sim, eu não, nada. Eu tive noção que aquilo que aconteceu connosco foi uma exceção, que aquele programa é assim. Nós é que trouxe... Aquilo aconteceu alguma coisa diferente naquele ano, mas eu tinha plena noção que aquilo podia ter algumas consequências do género. Podia haver países a levar canções mais simples e mais, pronto, mais bonitas, não sei. E isso tinha noção. Agora, se fosse mudar tudo, o conceito daquilo tudo e a maneira das pessoas verem a música, não, isso é demasiado pretencioso até. Nunca achei que isso fosse acontecer. Eu acho que o meu irmão sim, mas eu nunca achei que isso fosse acontecer. Tenho bastante noção da realidade. Não sentir paixão, não quiser sofrer, sem fazer plano do que virá depois. O meu coração pode amar pelos dois. E eis que, não digo que estamos a repetir a receita, mas este disco vem a ter só um beijo, uma vez mais, um trabalho com o Salvador Sobral. Eu não diria que é um dueto, porque há aqui sobreposições de vozes, enfim, deixo isto para quem esteja a ouvir-nos em casa, o tema. No momento da escrita, percebeu que havia alguma voz a juntar e a escolha óbvia foi o Salvador? Eu escrevi esta canção porque queria muito, já há muito tempo queria escrever uma canção assim, com duas vozes. Com duas melodias que depois se sobrepõem e criam uma harmonia. Já há muito tempo queria fazer isso. E então escrevi esta canção. Pois na altura até pensei que não fazia muito sentido cantá-la com o meu irmão, porque tive medo que as pessoas dissessem logo que eu estava a pô-lo na canção por causa do festival ou assim. E depois, pronto, percebi que estava sequer só parvo isso e que eu tinha que fazer aquilo que me apetecia. Claro. Não tinha que ter medo. Como se diz aqui na nossa terra, quem tem medo compra um cão. Pronto, exato, eu já tenho três ainda por cima, ou seja, eu não podia comprar mais um. E não fazia muito sentido eu ter medo de uma coisa que não era verdade. Isso só ia fazer com o eu agir por causa disso, só ia fazer com que aquilo parecesse verdade, não é? Tipo. E não era. E então decidi fazer a canção com ele e ainda bem que o fiz, porque eu acho que ficou muito bem. Já te pedi, até insisti, para não chegares perto de mim. É melhor assim que algo incerto. Eu não sou de grandes paixões, quebrar corações não é para mim. Prefiro evitar, no meu canto ficar. É melhor assim. Mas tu não me quiseste ouvir, voltaste a insistir em chegar perto assim, egoísta ruim. Sei que foi só um beijo, mas não foi só um beijo pra mim. No instante em que te vi, deixei de procurar. Não tinha mais sentido se aquilo que buscava e sem saber sonhava era contigo. E desde logo ignorei o teu pedido, pois o que dizia a tua boca era pelos olhos desmentido. Investi sem hesitar, nunca quis nada tanto assim. Tudo fiz por um beijo, mas não foi só um beijo. Já te pedi no instante em que insisti, te vi, deixei para de não procurar bem, não tinha mais sentido perto de mim. Se aquilo é que buscava assim, e sem saber sonhar era contigo. E eu não sou grandes paixões, quebrar corações não é para mim. Prefiro evitar o meu canto a boca. Era pelos olhos desmentido. Não me quiseste ouvir, voltaste a insistir em chegar perto assim. Egoísta assim, sei que foi só um beijo, mas não foi só um beijo para mim. E são 11 temas que estão aqui para este disco. Eu, na altura, a última vez que falámos, já falei em 2016, e eu, na altura, disse-lhe que ia falar em dia, dentro de dias, que ia falar com o seu irmão. E, de facto, assim aconteceu. Entrevistámo-lhe e posso dizer que, na conversa do seu irmão, outra coisa, nestes dois anos de intermédio, aprendi a dizer Lupu Ipiçapá, que foi uma coisa que, se bem se recorda, mesmo assim, é Lupu Ipiçapá, não Zapá. Ah, pronto, já me desiludiu-me com o bandeira. É Luísa, não é Luísa. Ora, estava eu convencido que, daqui a dois anos vou conseguir dizer. Mas a verdade é que, na altura, quando foi da entrevista, foi sempre a Luísa que fez o favor de o dizer, e curiosamente, já quando falámos de Luísa, quis dizer uma vez mais. E a Luísa fez-me esse favor de corrigir, e hoje, uma vez mais. Não, eu tenho treinado. Treinei, seguramente. Não, mas acima de tudo, porque é um disco que continua a ter aqui andamento na Boa Nova. Podemos dizer, hoje em dia é disco de ouro. Bem, a semelhança como é o There's a Flower in My Bedroom, e aliás, e o da Sharon Mike, que é que eu consigo saber, é platina. Portanto, podemos falar dos discos. Era quando ainda vendia discos, não é? Exatamente. É engraçado porque eu olho para as vendas dos meus discos e vendo cada vez menos. E normalmente a pessoa fica mais conhecida e vende mais, mas hoje em dia é engraçado porque, como se vende cada vez menos discos, nós não podemos olhar para essa evolução. Precisamente. Porque, pronto, é o que é, sinais dos tempos. Exatamente. E aquilo que dizia, estava a dizer, em relação à conversa com o seu irmão, houve um antes e um depois. E o momento de intermédio foi quando, de repente, por uma pergunta qualquer, surgiu à baila o facto de ser padrinho do seu primeiro rebento. E a verdade é que fiquei com a sensação que o Salvador ficou muito mais solto na entrevista depois disso. Aliás, deixou-nos aqui um ID engraçadíssimo que vai passando aqui na Boa Nova. A pergunta que eu lhe faço é esta. Há entre vocês um sentimento de família muito interessante, e acho que isso transpareceu precisamente também no que mostraram no Festival da Canção e depois na Eurovisão. De algum modo, acha que consegue sempre ser indissociável? Há pouco falou naquela questão do medo de estar a convidar, se podiam ligar isso ou não, mas que efetivamente são tão genuínos que é indissociável a questão da família com a questão profissional, que neste caso é a profissão de ambos. Sim, mas não faz mal que seja, eu não acho que não faz mal os dois ligarem-nos. Eu acho que é importante que as pessoas tenham noção que nós somos artistas independentes um do outro, não é? E cada um com a sua carreira. Não há mal nenhum que as pessoas nos associem enquanto irmãos. Eu tenho imenso orgulho em ser irmã dele, e acho que ele também tem orgulho em ser meu irmão. Por sim, isso, claro. Acho que não faz mal nenhum as pessoas associarem-nos. Agora, eu digo sempre que eu acho que é um bocado o que eu gostava de ser. O que eu vejo, os irmãos que eu vejo, é o Caetano Veloso e a Maria Bethânia. São dois irmãos que a gente sabe que são irmãos, mas não estão sempre à espera quando veio o Caetano de ver a Maria Bethânia, nem estão sempre a perguntar à Maria Bethânia sobre o Caetano, não é? Acabam por respeitar as duas carreiras em separado. E era um bocadinho que eu gostava, sem ser pretenciosa a ponto de dizer que gostava de ser com a Maria Bethânia, não é isso? Mas esse sentido de duas carreiras em separado. E com valor, as duas. Querida Rosa, és a flor mais bonita que algum jardim viu nascer. Pode haver no teu canteiro uma rosa parecida, mas nenhuma tem o cheiro da flor da minha vida. querida rosa, minha prosa, poesia. És a mais bela sem saber, e se alguém vier certeiro para te colher primeiro, terá antes de me ver morrer. Será eu teu fiel jardineiro, mesmo quando a primavera terminar. Se te crescer um espinho, cuidarei com carinho para que ele não te possa magoar. E só ficasses tu e eu, para mim bastaria saber que acordaria cada dia com um beijo teu. Será eu teu fiel jardineiro, mesmo quando a primavera terminar. Se te crescer um espinho, cuidarei com carinho para que ele não te possa magoar. Se te crescer um espinho, cuidarei com carinho para que ele não te possa magoar. Bem, estamos a falar de um novo disco, Rosa, aliás conhecido naturalmente em homenagem à sua filha, e é um disco que também já lemos que a Luísa diz que está muito satisfeita com as suas imperfeições. E eu pergunto, enfim, eu consegui perceber, mas explico-vos aos nossos ouvintes o porquê de achar que o disco tem imperfeições e que está muito satisfeita da maneira como chegou ao final. É assim, as imperfeições do disco não são imperfeições assim, de repente eu não faço tipo, não é de uma canção, ou nada. Exato. Assim estranho. Exato. Quer dizer, as imperfeições é... imperfeições que para mim não são imperfeições, mas que hoje em dia, como é tudo tão arranjadinho na música, acabam por parecer imperfeições, são só coisas naturais. Ou seja, por exemplo, estou a cantar uma nota e fico sem ar na voz mais cedo do que o normal, por exemplo. Isso hoje em dia é visto como uma imperfeição. Eu vejo isso como uma coisa natural. Às vezes uma pessoa está a falar... E fica sem ar, ou tipo, não sei, e vai respirar, não é? Ou seja, são coisas naturais, mas hoje em dia são um bocadinho vistas como imperfeições, porque arranja-se tudo no estúdio, até ficar tudo perfeito, mas perfeito não para o ser humano, perfeito, porque nós não somos assim, não é? Então é isso que eu digo, imperfeições, coisas naturais que acontecem, tipo haver uma respiração muito alta, ou uma, não sei, essas coisas, mas que para mim são perfeitamente normais, mas que é isso, hoje em dia podem ser vistas como imperfeições. Significa que não foi à procura, precisamente pelo propósito da conversa, não foi à procura da perfeição, de fazer take atrás take? Não, eu fui à procura da emoção. Uhum. Foi isso que eu fui à procura. Então, quando encontrávamos um take, quando de repente, porque eu gravei ao mesmo tempo com o Raul, na mesma sala, e então quando de repente acabávamos de cantar e tocar e sentíamos que nos tínhamos emocionado com aquela canção, então aquele era o take. Por mais que me tivesse faltado a voz, ou por mais que o dedo dele não tivesse ido logo à corda certa e houvesse ali um barulhinho de corda, por exemplo, ou qualquer coisa assim, isso não me interessava, porque se foi um take emotivo, isso era o mais importante. Nada sem nada a perder, nada quer tudo esquecer, quer ser outra mulher num lugar qualquer, longe do que a vi nascer. Nada sem nada a temer, nada com tudo a temer, cabeça o mar agiu, escuro como o brilho. Dois filhos, um abraço, frio, medo e cansaço. Dias e dias, noites e noites, de uma viagem sem fim. Podem o começo e o final ser tão iguais assim. Ora, e podemos dizer que este disco vem a ter convosco António Moreira na percussão, o Sérgio Rino Feliz Corne, o Gil Gonçalves na tuba e o Ângelo Caldeira na trompa. E sabemos que, enfim, os sopros, novamente, a praia com que habitualmente trabalhava a Luísa Sobral. A escolha destes músicos deveu-se a quem e qual a razão de ser? É engraçado até porque eu já tinha gravado com sopros, mas nunca com sopros clássicos. Uhum. Eles são três sopros clássicos. E eu já tinha gravado com o Gil no disco das crianças. A canção do cão, por exemplo, onde é pó. Pó é o Gil. Então eu já tinha gravado com ele. E, mas pronto, mas eu já, isso eu já tinha mais ou menos também dito ao início. Foi uma ideia do Raul. E quando eu tinha mais ou menos ideia das cordas, ele teve esta ideia dos sopros. E pronto, e eu achei perfeita. Quando nada indicava que a vida que levava fosse mudar rápido assim, pois eu era mais velha que os velhinhos do jardim. Passavam e só falava na saúde. Vi-te na rua, reconheci-te dos nossos tempos de juventude. Não tinhas casado, nem tinhas ninguém, e disseste ser feliz assim. Que a única mulher de quem gostaste de verdade, mas que já tinha cara a metade, foi de mim. E dormimos encaixados, dois namorados, sem tempo a perder. brancos desalinhados, pés entrelaçados, já sem medo de adormecer. E eu que acreditava que a vida só nos dava um amor assim, uma só vez. Dou-te um abraço apertado e vamos de braço dado para todos verem o que a vida fez. E dormimos encaixados, dois namorados, sem tempo a cabelos brancos desalinhados, pés entrelaçados, já sem medo de adormecer. Já sem medo de adormecer. Levar este disco para o vivo, aliás, que tem agora já em breve concertos de apresentação, levar estes músicos, serão estes eventualmente, ou tendo em conta que eles também são muito requisitados, nem sempre poderá ser possível? Não, eles serão estes, essa é a ideia. Se por acaso não der, no clássico é um bocadinho mais fácil substituir, porque são sempre pessoas que leem bem, já está escrito, não é? Exato. Mas mesmo assim, a ideia é serem estes sempre. Se houver alguma exceção de uma data, tudo bem, mas a ideia é serem sempre estes. Eram os dois da mesma aldeia, mesma rua, mesmo lado, mesmo jeito de criança, mesmo olhar envergonhado. Havia até quem dizia eram uma só pessoa, pois só se separavam à noite quando chegavam à rua onde moravam. Mas o tempo foi passando, com ele o jeito de criança, e aquela uma só pessoa já era quase só lembrança. Ele esperava por ela, mas ela tinha outros planos, tinha encontrado o amor, amor que ele conhecia há tantos, tantos anos. Foi da janela do quarto que a viu sair para o casamento. Chorou como se estivesse no altar naquele momento, e foi dizendo bem baixinho que prometia ser fiel. E ali naquele momento sentiu o toque dela e no dedo o anel. Thank you. preferiu viver sozinho. Para se ela quisesse voltar, mesmo quando bem velhinho, não se cansou de esperar. Sabia que ela estava longe, mas não deixou de acreditar que um dia ela viveria na mesma aldeia, mesma rua, mesmo lar. Boa Nova, um mundo de emoções. Mesmo. E que expectativa criou para ir mostrar este disco? Ele acabou de sair, portanto estamos a falar muito em berbe em termos de pergunta, mas que expectativa teve? Claro que já vai tendo feedback das pessoas que a acompanham nas redes sociais, etc. E, enfim, que conhecem todos os seus discos e que lhe já vão dizendo a sua opinião, portanto. Mas que expectativa criou para o que vai ser os próximos concertos? É assim, eu acho que este disco está a acontecer uma coisa para mim muito bonita, que é o escrever em português estava a trazer um bocado isso, que é, há uma reação muito mais espontânea, muito mais direta das pessoas às canções. Uhum. As pessoas seguem aquilo que eu canto do início ao fim e há logo uma reação. Aconteceu algumas vezes as pessoas emocionarem-se com as canções, logo assim que eu as canto, e isso tem sido muito bonito, é porque é uma coisa muito mais imediata. E então dá-me muita vontade de tocar estas canções em concerto, porque eu acho que mesmo quando as pessoas percebem inglês, não, muitas vezes não ouvem a letra, é normal, acontece a muita gente. Mas em português não, e como eu também faço questão que a palavra seja a coisa mais importante e que esteja tudo muito despido para as pessoas estarem a seguir aquilo que eu digo, tenho tido, ainda das poucas vezes que já tocámos este disco, mas mesmo em rádios e tudo, tenho tido reações muito, muito diretas e muito imediatas àquilo que eu estou a cantar. E então estou super entusiasmada por começar a fazer os concertos e sentir isso assim, numa dose ainda maior. Tá? Sabes tudo de mim, o meu princípio e fim, onde quero ir e onde não vou. Sabes ver dentro de mim, onde ninguém pode entrar. Assim, eu pra ti, tu pra mim. E fica aqui o aviso à navegação. Apontem-se, faz favor. Para fevereiro, no Porto, dia 9, na Casa da Música, e dia 22, no Tivoli, em Lisboa. Agora, a pergunta que se faz assim, e aqui perto de nós, já há alguma coisa prevista para Coimbra, eventualmente, Viseu? Para Coimbra? Sim, sim, ou para Viseu, portanto, próximo aqui. Para Coimbra é o primeiro concerto de todos que eu vou dar em Coimbra. Ah, não sabíamos, olha, está a ver, não tivemos acesso a ele. E qual é eu a data? Ainda, eu acho que ainda não foi anunciado, mas eu não faz mal. É o primeiro todo, é dia 8 de fevereiro. Dia 8 de fevereiro, portanto, antes do Porto, que começaram a dizer, portanto, no, e será no São Francisco, eventualmente. Exatamente. Muito bem, então, olha, já aqui está, espero que seja em primeira mão e assim deixa aqui já um conjunto de pessoas que estão à espera. E é precisamente aí a última pergunta que lhe trazia. Desde que anunciou, enfim, com o Maria do Mar, também numa performance muito interessante, tem a noção que as pessoas ficaram ávidas do que seria o novo disco? Ah, não sei, também, como passou tanto tempo desde a minha performance até à saída do disco, não senti assim... Não sei, eu também comecei a mostrar aos poucos o disco nas redes sociais, uhum. E aí sentia que havia assim uma vontade maior de conhecer o disco todo. Mas no Maria do Mar, na altura que fiz o Maria do Mar, sim, mas depois também passou tanto tempo, não senti que fosse assim uma coisa que se conseguiu manter durante esse tempo todo, essa vontade. Enfim, tenho a sensação contrária, pelo menos... É verdade que... Mas às vezes também não tenho muita noção dessas coisas, uhum. Não é? Eu estou deste lado. Tenho a noção porque é assim, porque o Maria do Mar teve um impacto, não é? E logo aí se notou alguma diferença. Vamos ver o que aí vem. Pronto, olha, cá está, 11 temas e o novo álbum Rosa de Luísa Sobral. Todos os dias, Maria, olhava o mar pela janela. Maria era do mar, mas o mar não era dela. E por viver numa ilha, no meio do azul plantada, Maria além do nome tinha o mar como morada. Maria, Maria, conhece as marés e os peixes que bem cedo lhe vêm beijar os pés. Maria, Maria do mar, se o vento voltar, solta o cabelo. Vai ver os barcos partir, o dia de vir em que um queira ficar e só no teu nome navegar. Sabe, Luísa, connosco só temos um problema, é o tempo. Esse, e a proximidade. Um dia destes terá que ser aqui na Boa Nova, ou nem que vai a Lisboa para entrevistar. Que se tiver paciência para maturar. Agora, a pergunta, ao fim de 5 conversas já tivemos, acho que é justo que lhe faça esta pergunta assim. Há alguma pergunta que eu deveria ter feito e ainda não fiz? Bolas, não sei, acho que não, provavelmente. Deve ser as únicas pessoas que nunca deixou nenhuma pergunta por fazer. Já falámos tantas vezes. Muito bem, então mas fica aqui agora. Se da próxima vez eu quiser, olha, pergunte-me isto que já vai em tempo de o fazer. Luísa, olha, é assim, a mestria está do seu lado. É sempre um prazer falar consigo e daquilo que vai fazendo. Para mim também é um prazer enorme. E vamos marcando uma vez mais, fica a promessa, Deus nos permita, que vamos falando mais vezes, é sinal que haja concertos. É a minha rádio vocal preferida. Ah, muito obrigado. Luísa, um abraço, obrigado. E até uma próxima, que seja breve. Está bem, obrigada. Até à próxima. Não ficas triste assim. Por isso desligada, isso não quer dizer que não esteja apaixonada. Enquanto outros escrevem poemas, declarações, eu sinto-me baixinho, sem mostrar as emoções. Quero que saibas, meu amor, também eu arrasto a asa, e há uma festa cá dentro sempre que chegas a casa. E quando acordo e vejo que ainda não foste embora, é noite de santos cá dentro, mesmo não se ouvindo aí fora. Perdoa então, meu bem, o meu modo abrutalhado, porque este amor, apesar de grande, é também em verdade.